Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nesta manhã de domingo, vamos nós com a música? Vamos sim! Ele reside lá em São Paulo, no bairro Perus. Ele está sintonizando a poderosa Rádio USP FM de São Paulo. É ele, o senhor Altive Oliveira Neto, que está conosco e gostaria de ouvir, de acordo com seu e-mail a nós enviado, a saudosa cantora santista Lene Everson, dando um show de interpretação nesta música que foi adaptada para o nosso idioma, arranjo do maestro Guerra Peixe, Olhando Estrelas. Banda do Corpo de Bombeiros, garbosamente desfilando em nossa passarela, vai executar e cantar do Freire Júnior, Luar de Paquetá. Tudo isso para ele que reside em São Paulo, senhor Altivo de Oliveira Neto, que diz em seu e-mail que São Paulo, a nossa Pauliceia desvairada, a nossa Supercap, também amanhece ao som de um jardim, um coleto, a música e a saudade. E para ele, composição, domínio público, canção mineira, Luiz Cláudio defendendo Amo-te Muito. Deixa o sereno da noite molhar teus cabelos, que eu quero enxugar, amor. Vou buscar água na fonte, lavar os teus pés, perfumar e beijar, amor. É assim que começam os romances, e assim começamos nós dois. Pouca gente repete essas frases um ano depois. 10 anos estás ao meu vivemos brigando, mas quando eu chego cansada, teus braços estão me esperando. Este é o exemplo que damos aos jovens recém-namorados, que é chorar separados. tesourosas, quando o mar despeita em rosas e despolha a lua cheia. Lembra a ilha um ninho oculto, onde você leva em culto todo encanto que a rodeia. Nos canteiros ondulantes, as veredas incessantes, a bem-vindos ao luar. Neste mundo, mas não sabe onde acabar. Jardim de afetos, pombal de amores, humildes netos de pescadores. Se a lua brilha, A cidade amanheceu cantando, em cada canção uma nostalgia. Você sintoniza, pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com gravações autênticas e originais. Mas vamos nós com música. Ele é fiscal da nossa prefeitura municipal aqui em São Carlos, ele é o nosso gentil ouvinte, senhor José Luiz Seschi, que está conosco nesta manhã, e para ele, o fiscal da prefeitura aqui em São Carlos, senhor Joseski, estas melodias. Dorival Caymmi, saudoso, esse está vivo para a satisfação nossa. Dorival Caymmi, o bom baiano. Dorival Caymmi, cantor, compositor. Dorival Caymmi, violonista, pintor. Dorival Caymmi, com seu talento, dele, Caymmi, peguei um Ita no Norte. Tudo isto para o fiscal da prefeitura aqui em São Carlos, o senhor Luiz Seski, que ainda quer ouvir com Jorge Veveiga. Em belíssimo arranjo do Pachequinho, do Afonso Teixeira com Jorge Veveiga, Nega. Eu não. Há muito tempo tu devia me entender que a tua vida